Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. Está melhor. Vamos já à sugestão musical do Pedro Oliveira. Boa tarde, senhor ouvinte. De forma a fechar o Dia da União Europeia, iremos ouvir então o Hino da Alegria. Nesta boa sugestão musical, o Pedro inclui o Hino da Alegria, que, por acaso, é o hino da União Europeia. Precisamente neste dia, 9 de maio, foi determinado como o Dia da Europa. Em 1950, Robert Schuman, o então ministro francês dos Negócios Estrangeiros, apresentou a Declaração Schuman, uma proposta para a criação de uma Europa organizada, um requisito indispensável para a manutenção da paz na Europa. A Declaração Schuman é considerada a rampa de lançamento do projeto europeu e o começo do que hoje é a União Europeia. Atualmente, o dia 9 de maio tornou-se o símbolo europeu, o Dia da Europa, que juntamente com a bandeira, o hino, o lema, unida na diversidade, e a moeda única, identifica a identidade europeia. O Dia da Europa constitui uma oportunidade para desenvolver atividades e celebrações que ajudam a aproximação da Europa aos seus cidadãos e os povos da União entre si. Por se considerar que este dia foi o marco inicial da União Europeia, os chefes de Estado e de Governo, na Cimeira de Milão de 1985, decidiram consagrar o dia 9 de maio como o Dia da Europa, que foi celebrado pela primeira vez em 1986. Pois, já que estamos mais uma vez no Dia da Europa, gostaria de vos perguntar se os meninos se sentem cidadãos europeus e se consideram que é importante estarmos na União Europeia, e estamos, como sabem, desde 1986. O nosso Francisco, que ainda há pouco tempo esteve no Parlamento Europeu dos Jovens, obviamente tem uma opinião muito fundamentada, porque esteve há pouco tempo a lidar com as questões europeias. Então diz, Francisco, qual é a tua opinião? É importante sermos europeus? Muito. Porquê? É uma aliança fundamental. Vocês já nasceram em pleno período de integração, diz Pedro. Ora, do meu ponto de vista, foi bom para o desenvolvimento de Portugal em todas as áreas, como o ensino. O ensino, as vias de comunicação, por exemplo, os fundos estruturais que vieram, ainda os meninos não tinham nascido, no início dos anos 90 vieram fundos estruturais para Portugal que permitiram, por exemplo, a construção destas autoestradas e destes itinerários principais que nós temos. E o Pedro queria dizer? Que ajudou Portugal no seu desenvolvimento, não só a nível de ensino e tudo o que o Pedro disse. Tudo o que o Pedro Vias disse. De comunicação. Exato, e também economicamente Portugal está muito melhor do que se estivesse sozinho. Porque sozinho nós somos um país periférico, não é? Aqui no sul da Europa, se estivéssemos sozinho e não tivéssemos integrado a União Europeia, efetivamente os senhores ouvintes podem dizer assim, mas nós não estamos bem e estamos a sofrer as consequências de estarmos na União Europeia, da crise económica e das regras que eles nos impõem. Mas a verdade é que se estivéssemos sozinhos estaríamos melhor. Não, porque tínhamos uma moeda única e... Não teríamos, agora temos. Sim. Teríamos uma moeda que pouco valia, que era o escudo, não é? Uma moeda muito desvalorizada, com pouco valor em termos dos fluxos internacionais de comércio. E, portanto, certeza absoluta é assim, nós não podemos mudar a história, porque ela já aconteceu, não é? Mas a verdade é que todos temos a noção de que não estar na União Europeia, provavelmente o nosso desenvolvimento não teria acontecido como aconteceu nestes 30 e tal anos. O Daniel quer dizer? Sim, porque se não fosse Portugal estar na União Europeia, não conseguiria desenvolver-se como até agora, porque aqueles países menos desenvolvidos... Como nós... Nunca conseguiríamos chegar lá mais à frente. Não chegaríamos mais à frente. Muito bem. Diga, Dona Catarina, qual é a sua opinião? Gosta de ser europeia? Sim, mas acho que, de momento, acho que já demos mais valor à União Europeia do que estamos a dar neste momento. Porque agora as pessoas só começam a dizer que... A Troika nos impôs regras muito duras, muita austeridade. Acho que porque nós também não cumprimos as regras, atenção. Sim. Não é? Nós ultrapassámos um déficit que não podíamos ter ultrapassado e, portanto, agora depois tivemos que obedecer às regras impostas de fora. Esperemos ter aprendido com os erros. Sim, é para isso. Ver. Pois, as pessoas inteligentes e os governantes inteligentes aprendem com os erros. Esperemos que os nossos o sejam. Eu acho que ao sairmos da ditadura de Salazar devíamos ter melhor... ter sido melhor ensinados a usar a reserva de ouro que nós tínhamos. Tínhamos das melhores reservas de ouro, não é? Sim. Acho que devíamos ter usado melhor a forma de... Ou seja, quando temos, devíamos saber usar melhor. Por exemplo, os fundos estruturais, já que estamos a falar da União Europeia, vocês sabem que vem muito dinheiro para Portugal. Muitos milhões que foram investidos, alguns bem, outros menos bem. E o dinheiro mal investido, vocês sabem que não é produtivo. Por exemplo, todos nós nos queixamos, cidadãos portugueses, que há estradas a mais em determinadas zonas do país, autoestradas onde quase não circulam carros. Gastaram-se ali milhões para quê? Por exemplo, nós aqui estamos numa zona que ainda não é servida por uma estrada condigna. A estrada que nós temos, que vem de Coimbra, que nos liga, ainda é nacional, velha Nacional 17 do tempo da monarquia, não é? Portanto, enquanto houve regiões de interior que estão a pagar esta fatura de não terem acessibilidades, gastou-se exageradamente noutros sítios. Isto é sinal que o dinheiro, por vezes, não foi bem gerido. Mas esse é um erro nosso. Nós não podemos imputar esses erros à União Europeia. Isso foi culpa dos governos portugueses. Diz. E também a nossa saúde e a nossa educação estão mais evoluídos, porque no caso da educação haveria mais uma taxa de alfabetização mais elevada do que agora. Exato, exato. Claro que nós temos-nos tentado, claro que nós não estamos ao nível dos países mais desenvolvidos da União Europeia e provavelmente será difícil que algum dia lá cheguemos, mas a verdade é que se nós... sobretudo, não vocês, que não têm esse paralelismo, mas a geração dos vossos pais e dos vossos avós consegue olhar 30 anos antes ou 40 anos antes e perceber que as diferenças são evidentes, e são evidentes para muito melhor. Portanto, é óbvio que nós teremos é que aproveitar aquilo que é bom da União Europeia e, obviamente, se tivéssemos, é como diz o Pedro, se tivéssemos ficado isolados, nós estaríamos numa situação de subdesenvolvimento, porque sozinhos também não íamos ao lado nenhum. Ninguém vai, os países também não vão. Rádio Boa Nova. Vamos passar a uma sugestão de leitura. A Inês já cá não está, mas a nossa Catarina vai fazer a sugestão de leitura da Inês e depois a sugestão de cinema. Sim, Catarina? Sim. Então, a perfumista. Helena Rossini não confia em ninguém. Não tem nenhuma certeza e deixou de acreditar no amor. Só sente segura quando cria novos perfumes. Desde o dia em que a sua mãe partiu, fechou as portas à emoção e conta apenas consigo. O destino volta a pôr Helena à prova. Terá de começar do zero em Paris, a capital do perfume. Será que conseguirá abrir-se às suas emoções e seguir o caminho do amor? Num livro de Cristina Cabonia, A Perfumista é um livro que não parará de ler. Muito bem. Deve ser uma ótima leitura para o próximo fim de semana. Agora vamos então à sugestão de cinema. O que é que vamos ver Sim. agora, Catarina? A Promessa de uma Vida. Muito bem. Está no cinema? Sim. Está em Porto, Coimbra, Viseu, Sim. para variar. Sim. Muito bem. Esta é a estreia do ator Russell Crowe na realização de uma longa-metragem. A Promessa de uma Vida é um drama que conta com o ator também no papel de protagonista. O filme conta a história de um agricultor australiano chamado Connor, que parte para o Istambul com o objetivo de descobrir o paradeiro dos seus filhos desaparecidos em combate. E aí estabelece uma relação com uma bela mulher turca, dona do hotel onde se encontra hospedado. Agarrando-se à última esperança que lhe resta e com a ajuda de um oficial turco, Connor viaja por todo o país para descobrir a sorte dos seus filhos. Uma história dramática que não vai de certo querer perder. Muito bem, está a sugestão feita. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Passemos já ao desporto motorizado, Pedro Andrade. Retomando as informações do último programa, era com grande expectativa e alguma apreensão que a caravana do WRC se deslocava para a Argentina, para a quarta ronda do Mundial de Rallies, pois as três rondas anteriores tinham todas elas sido vencidas pelo francês Sébastien Ogier. O primeiro dia foi vencido pelo mesmo Sébastien Ogier, mas no segundo dia o campeão do mundo no quilómetro 6 da primeira especial do dia ficou parado com problemas no motor. Atrás de si, um vasto leque de outros pilotos também ficaram por terra, logo no início desta longa maratona que viria a ser o Rally da Argentina. Quem não parou também não se livrou de problemas e aventuras. Além de Ogier, Bertelli ficou parado no troço. Neuville furou, perdendo mais de 4 minutos. Mikkelsen também, com um furo, cedeu quase 2 minutos. Sordo, embora tenha conseguido o segundo melhor registro, ficou sem direção assistida. Tudo isto a iniciar o que seria o princípio da vitória de Grismik, que vencia a especial de forma clara, dando 30 segundos ao segundo classificado e mais ainda a toda a concorrência que se atrasava num troço duríssimo e muito longo. A segunda especial, contudo, trouxe um respirar de Latvala, que tinha perdido tempo para Mick na fatídica etapa inaugural do segundo dia, mas que recuperava algum desse prejuízo, muito graças a um furo lento que o piloto da Citroën sofreu no pneu traseiro do lado direito, que lhe valeu ver Latvala aproximar-se da sua liderança, retirando 18 segundos de diferença entre os dois. Quem também perdia muito tempo era Sordo, com um problema na direção assistida do seu i20 WRC, enquanto Padon ficava pelo caminho, sendo mais uma vítima dos duros estados em que os troços se encontravam. Na parte da tarde, os pilotos repetiam as passagens pelos troços, corridos de manhã, e mais azar surgiam. Na segunda passagem, Latvala sentiu problemas de travões e cedeu mais 3 segundos para Mick, que começava a cavar um fosso para a concorrência, em busca da tão desejada vitória. Enquanto isso, Otanak era mais uma baixa. O piloto estónio arrancou uma roda na passagem por um rio, batendo numa rocha escondida na água. Antes disso, já Mikkelsen tinha ficado parado no troço de ligação com problemas no motor do Volkswagen. A penúltima especial do dia trazia mais complicações para os homens da marca alemã, que já tinham visto Ogier abandonar e Mikkelsen a seguir-lhe o caminho. Agora era a vez de Latvala sofrer problemas no diferencial do Polo R e ceder mais tempo, caindo inclusive para a terceira posição, vendo Ostberg roubar-lhe o lugar já na última especial do dia. Terminava assim o segundo dia do rally, com Mick sempre no comando desde manhã, sendo Ostberg segundo numa invulgar dobradinha da Citroën e Latvala em terceiro. O terceiro dia de rally trazia mais 4 especiais, que já deixavam um alerta a todos os pilotos, depois do dia anterior, onde vários pilotos abandonaram e muitos tiveram problemas. Mick era o líder, trazia perto de 1 minuto de vantagem sobre Ostberg, seu colega de equipa, e 1 minuto e 23 segundos sobre Latvala. O piloto britânico entrou com moderação num claro abrandamento de ritmo, perdendo algum tempo para Ostberg, que encurtava a distância para perto de 30 segundos, enquanto Latvala rodava ainda acima de 1 minuto. O piloto da Citroën fez uma boa gestão da sua vantagem, não correndo riscos em demasia, dando prioridade em vencer o rally com inteligência, fazendo tempos modestos, mas seguros. Uma prova bem inteligente por parte de Mick. Quem tinha problemas era Dani Sordo, o piloto espanhol da Hyundai, que teve de parar na especial com problemas de pressão do óleo do seu carro, regressando só no dia seguinte, mas caindo a alguns lugares na geral. O dia acabou por ficar marcado por mais 2 motivos. Primeiro, o abandono de Ogier, desta feita com problemas de direção do seu polo, depois um momento bem complicado, com Padon a perder o controle do seu Hyundai e a sair de estrada, indo de encontro a uma zona com muito público, ferindo 6 espectadores, sendo todos eles levados de imediato para o hospital. Nenhum dos feridos com risco de vida, mas foram várias as mazelas, múltiplas fraturas e um valente susto para todos eles. Chegava ao fim o terceiro dia de prova, com Mick na frente controlando os acontecimentos, e Ostberg era segundo. O derradeiro dia chegava com 2 passagens pelo troço El Condor Copina, um troço bem conhecido dos pilotos e bem difícil por sinal. Os principais avisados seriam, claro, os pilotos da Citroën, que tinham tudo nas mãos para voltar a dar uma vitória à marca francesa, algo que já não acontecia desde 2013. Mick foi o grande vencedor do Rally da Argentina, 13 anos depois do último piloto britânico ter vencido uma prova de WRC, que foi precisamente o mítico Colin McRae, no Rally do Quênia, em 2002. Mais do que vencer, a Citroën fez a dobradinha com o excelente segundo lugar de Ostberg numa prova perfeita para a marca francesa. Quem teve uma prova para esquecer foi a Volkswagen, que viu Ogier e Mikkelsen abandonarem no segundo dia do Rally. E quando tudo parecia que não podia piorar mais, Latvala, no último dia, também com problemas de motor, teve de abandonar. No fim de semana, completamente azarado para a marca alemã, com 3 abandonos entre 3 problemas de motor. Com isto, foi Evans que subiu ao lugar mais baixo do pódio, na sua melhor prestação de sempre, desde a sua chegada ao WRC. O Mundial de Rallycross arrancou nos passados dias 24 e 26 de março, em Montalegre. Tal como no primeiro dia de prova, o tempo não deu tréguas aos pilotos, que marcaram presença em Montalegre. Apesar das condições atmosféricas adversas, o público marcou presença em grande número para o dia de todas as decisões. Após as 4 ITO disputadas entre os dois dias do fim de semana, para a primeira semifinal estiveram alinhados na grelha de partida os pilotos Peter Solberg, Andreas Beckerud, Per Gunnar, Matthias Ekström, Rennie Schnitz e Robin Larsson. A vitória desta corrida foi para o atual campeão Peter Solberg. O piloto norueguês terminou a menos de um segundo de Andreas Beckerud, que terminou em segundo lugar, e a 2 segundos de Per Gunnar, que garantia a última vaga para a final da primeira semifinal. Para a segunda semifinal estiveram alinhados na grelha de pilotos Johan Kristoffers, Timmy Hansen, Davy Gianni, Topi Heineken, Timur Timerzianov e Mandrev Stoll. Nesta segunda semifinal, o vencedor foi Johan Kristoffersen, em segundo Timmy Hansen e em terceiro Davy Gianni. Depois de conhecer os 6 finalistas, estava na hora de esperar pelo ligar dos motores para a mais esperada corrida do dia. Na primeira linha para a corrida estava Johan Kristoffersen e Timmy Hansen, na segunda linha Davy Gianni e Peter Solberg, e na terceira linha Andreas Beckerud e Per Gunnar. Tal como em todas as corridas anteriores, as condições da pista eram muito complicadas, o que não ajudava em nada o trabalho dos pilotos. No final da volta 6 ao circuito de Montalegre, o vencedor foi Johan Kristoffersen, o piloto sueco da Team Sweden, que se estreia no Campeonato Mundial de Rallycross, consegue a vitória logo no primeiro dia de prova do calendário. Em segundo lugar ficou o atual campeão Peter Solberg, com quase 4 segundos para Johan Kristoffersen, e em terceiro ficou o jovem Timmy Hansen, com mais 10 segundos para o primeiro. No final, Peter Solberg e Johan Kristoffersen partilham a liderança do campeonato, ambos com 27 pontos, e em terceiro fica Timmy Hansen com 24. Nas duas rodas houve mais uma grande luta entre dois grandes pilotos. Na última prova de MotoGP na Argentina, que desta feita o triunfo foi para o piloto mais experiente, Valentino Rossi. A Aleix Espargaró liderou na primeira curva, mas Marques passou quase de imediato e fez uso do pneu duro para criar uma vantagem de 4 segundos na frente. A meio da corrida, o pneu de Marques pareceu começar a perder prestação, e o que fez com que o grupo perseguidor, liderado por Valentino Rossi, começasse a aproximar-se do líder. Il Dottor já tinha feito bom trabalho de recuperação desde o 8º posto da grelha e começou a sentir que podia vencer ou rodar quase um segundo mais rápido que Marques no final. O 9º campeão do mundo acabou por apanhar Marques a 2 voltas do fim, com os dois a tocarem-se antes de Marques bater na traseira da moto de Rossi e cair. Rossi seguiu em frente para triunfar com 5 segundos de vantagem sobre Andrea Dovizioso, e em terceiro ficou Cal Crutchlow. Estou a ver que esta época é muito fértil em provas de desporto motorizado. Verdade, estamos no auge do ano, porque realmente... Bom, nestes meses é quando há mais provas. Muito bem, estamos a ver. Portanto, está muito bom para os amantes do desporto motorizado. Destaque para a prova do Campeonato Nacional de Velocidade, que decorre nos dias 9 e 10, para o Grande Prémio de Espanha, a contar para a Fórmula 1, para a prova de WTCC nos dias 15 e 16, e também durante esses dias a segunda prova de Rallycross e a prova de WRC. Destaque também para as provas que decorreram no passado fim de semana, que serão melhor analisadas no próximo programa. Rádio Boa Nova. Bem, agora não vamos propriamente fazer rally, mas podemos ir numa viagem calma até Sintra, não é assim, Patrícia? Sintra é um daqueles lugares cheios de magia e mistério, onde a natureza e o homem se conjugaram numa simbiose tão perfeita, que a Unesco o classificou como património da humanidade. Qualquer que seja o plano, começar no centro histórico, com um pequeno almoço revigorante, antecipar um dia em pleno é sempre uma boa sugestão. Logo na praça principal vemos o Palácio da Vila com as suas duas chaminés cónicas, tão características que servirão de bússola para voltar a este ponto de encontro. Datado finais do século XIV, foi a estância de veraneio de muitos reis ao longo da história de Portugal. Cada sala é decorada de forma diferente e tem uma história a saber, para além de um interior ser uma surpresa, muito, pois é um verdadeiro museu do azulejo, com aplicações desde o século XVI, do início da utilização em Portugal. Depois de um passeio ao acaso pelas ruelas estreitas e pelas lojas de produtos regionais, sugerimos uma visita ao Palácio e Quinta da Regaleira. É um palácio do século XIX, embora pareça ser mais antigo, com uma decoração que impressiona, rica em simbologia maçónica. Muito perto da entrada da Regaleira fica Setiais, um palácio do século XVIII, atualmente transformado em hotel. Vale a pena entrar nos jardins e ir até ao Miradouro, de onde se vê o Palácio da Pena, o Castelo dos Mouros e o mar ao longe. Antes de começar a subir a serra, será melhor almoçar e optar por um bom restaurante na vila, ou fazer um piquenique no Parque dos Castanheiros.

de Orfeu, um menino prodígio morreu e o seu epitáfio sou eu. E cá vou eu, fui eu, fui levado nos braços de Orfeu. No âmbito da educação ambiental, estamos hoje à conversa com a senhora engenheira Rita Fonseca, do município de Oliveira do Hospital, que nos traz mais um apontamento sobre o tema do ambiente. Boa tarde, senhora engenheira Rita Fonseca, seja bem-vinda ao programa A Escola e o Meio. Olá, boa tarde. Antes de mais, gostava de vos cumprimentar a todos vocês aqui no estúdio e aos ouvintes lá em casa. Muito bem, é nosso objetivo continuar a informar a escola e o meio para a temática da preservação do ambiente. O assunto que a traz cá hoje é o Programa de Eficiência Energética desenvolvido pelo município em parceria com a Associação de Desenvolvimento Regional da Serra do Açor. Fala-nos então do projeto e dos seus objetivos. Este foi um projeto que teve início em 2014, em janeiro, mais ou menos. O município de Oliveira estava consciente do peso que tinha a faturação de energia elétrica nas contas anuais do município e, tendo em conta isso, decidiu criar um programa de eficiência energética em parceria com a ADESA. O objetivo deste programa não é nada mais que diminuir a faturação de energia elétrica do município. Para isso, foi feito um levantamento e um diagnóstico da faturação e nós criámos 4 grupos de trabalho, digamos. Os edifícios, equipamentos de bombagem de águas, que engloba as ETARs, as ETAs, as estações elevatórias, a iluminação pública, que é o que tem mais peso na faturação, 69% da faturação é relativa à IP, e depois o que nós chamamos de outros, que são os semáforos, rotundas, alguns monumentos, os MUPIs que estão espalhados pela cidade. Pronto. Atuamos basicamente nestes 4 grupos. Ao longo deste ano, 2014, foram implementadas várias medidas. Na parte dos edifícios, equipamentos e nos outros, o que nós fizemos basicamente foi a rescisão de contratos de fornecimento de energia elétrica em edifícios que já não estavam a ser utilizados, por exemplo, aquelas escolas que foram desativadas. Nós rescindimos esses contratos porque não fazia sentido estar a pagar o fornecimento do contador, o aluguel do contador e essas coisas quando não tem utilização alguma. Fizemos acerto de leituras de contadores, havia contadores que já não eram, a leitura já não era efetuada há muito tempo e as tínhamos leituras estimadas, ou seja, andávamos a pagar valores que não eram reais. E depois atuámos nos edifícios com maiores consumos, por exemplo, nos espaços do município nós substituímos algumas luminárias que faziam parte da decoração por LEDs. Instalámos baterias de condensadores também no edifício de espaços, no espaço do município e na Casa da Cultura para eliminar a energia reativa, que é uma energia que não realiza trabalho, mas é necessária ao funcionamento da instalação, para o funcionamento da instalação. E claro que depois tem peso, ocupa espaço, tem peso e tem custos. Estas baterias de condensadores eliminam quase por completo a energia reativa. E o resultado é visto logo na fatura a seguir. Tem resultados muito bons e a amortização daquilo que se investe é feita num curto espaço de tempo. E assim se poupa dinheiro, não é? Sim, claro. Depois, nós também temos feito alguma sensibilização nos edifícios, para os utilizadores, claro, e temos feito contactos com empresas ligadas também à eficiência energética para nos apresentarem soluções para melhorar a eficiência dos edifícios. Depois, na iluminação pública, a maior medida, ou aquela que teve mais peso até hoje, foi a desligação de lâmpadas. Nós desligámos cerca de 1.100 lâmpadas no concelho todo, segundo algumas regras, claro, garantindo sempre a segurança dos habitantes. Isso corresponde mais ou menos a 11% da totalidade de lâmpadas existentes. Colocámos relógios astronómicos em toda a rede de iluminação pública. Estes relógios permitem-nos um controle racional da hora que a iluminação pública liga e desliga. Porquê? Porque eles conseguem ter a noção do nascer e do pôr do sol consoante a altura do ano, se estamos no inverno ou no verão. E tendo em conta a nossa posição na Terra, digamos, em relação ao planeta Terra. pronto, e aí conseguimos otimizar essa parte da ligação e desligação da rede de iluminação pública. E também fizemos uma candidatura que foi aprovada, que prevê a substituição de 141 luminárias convencionais, dessas que existem na IP, por LEDs. Vai ser ali mais ou menos no centro da cidade, o Largo Ribeiro do Amaral, a Rua do Colégio e mais ali alguns arruamentos. Pronto, basicamente foi assim um bocadinho este o nosso trabalho. Falando em números, no final do ano de 2014 fizemos um balanço daquilo que foi feito e conseguimos uma diminuição de 9% na faturação global da energia elétrica, o que representa uma poupança de cerca de 92 mil euros na faturação. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E era dinheiro que estava a ser desperdiçado, não é? Porque vivemos perfeitamente. Não foram medidas assim tão nada de especial e conseguimos, de facto, esta poupança que foi muito significativa. Exato. Provavelmente quer deixar aos nossos ouvintes dicas para a poupança de energia nos edifícios, particularmente nas nossas casas, os cuidados Exatamente. Que nós devemos ter para, se calhar, também termos boas surpresas quando virmos a fatura no final da eletricidade. A ideia é contribuir também para a economia familiar, a nossa economia familiar e diminuir os consumos em nossas casas. Eu começava por falar na análise da fatura de energia. Porque o que é que nós podemos ver? Potência contratada. Se a potência que nós temos é adequada aos nossos consumos. Às vezes podemos ter uma potência mais elevada que aquilo que é necessário e quanto mais elevada for a potência, mais se paga. É uma taxa fixa que se paga todos os meses. Caso não seja necessária, às vezes, aquela determinada potência, podemos baixar um bocadinho e assim reduzir alguma coisa na fatura. Depois, temos a tarifa bi-horária ou tri-horária, em que nestas duas tarifas, na hora do vazio, a energia é mais barata. E nós temos é que ver se os nossos consumos são privilegiados por estas tarifas, ou seja, eu até posso, se calhar, só passar a ferro ao fim de semana ou só lavar a roupa à noite e, por norma, as horas do vazio são exatamente aqui, durante o período da noite ou então aos fins de semana. Se eu tiver estes hábitos de consumo, se calhar compensa-me ter uma tarifa bi-horária ou tri-horária, porque vou pagar muito menos àquela hora. E é a hora que eu vou pôr, se calhar, equipamentos que têm algum consumo a trabalhar. Depois, tenho aqui o caso da energia reativa, que foi o que nós fizemos no edifício de espaços do município, que nós na nossa fatura conseguimos ver, quando vem lá detalhada, diz lá se temos energia reativa ou não, nem todos têm. Aí já requer algum investimento, que é as tais baterias de condensadores, mas pronto, que nós depois... Aquilo, o resultado é imediato, no mês a seguir estamos a ter resultados e a recuperação é curta, é em pouco espaço de tempo. Depois, eu tenho aqui a falar também, na mudança de comercializador. Nós até ao final do ano de 2015 temos que mudar do mercado regulado para um mercado livre. Convém fazer isso, também não é nada é um processo simples. Basta nós, agora vários comercializadores no mercado, consultar esses comercializadores, comparar os preços, ver qual é que é o mais vantajoso para nós e depois contratar. Basta ligar para o comercializador com o qual queremos ficar e esse comercializador trata de tudo. Ele é que rescinde o contrato com o antigo comercializador e faz o novo contrato. É um processo até relativamente simples. Depois, gostaria aqui de falar também na tarifa social de eletricidade, que há muitas famílias que se calhar podem ter acesso a este desconto e não são conhecedoras dele. Quem é que pode ser beneficiário? Então, quem recebe o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, o subsídio social de desemprego, o abono de família se for o primeiro ou o segundo escalão, pensão social de invalidez e pensão social de velhice. As pessoas as famílias que receberem este tipo de apoios podem solicitar este desconto, que pode dar até 34% de poupança de redução na faturação. Um desconto de 34%. E onde é que as pessoas devem dirigir? Basta ligar para o comercializador. E dizerem que estão nessa situação. Que estão interessados, que são, exatamente, que são beneficiários de um destes apoios e que estão a solicitar este desconto e eles depois lá os informam. Quem não tem este tipo de benefício, de apoio, pode também tentar solicitar, tendo em conta o rendimento anual máximo, ou seja, tendo em conta o número de pessoas no agregado familiar, eles estabelecem o rendimento anual máximo elegível. Se os rendimentos não ultrapassarem esse valor, a família pode candidatar-se também a este desconto. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, para uma família de 4 pessoas, o rendimento anual máximo elegível são 12 mil euros. Se ao final do ano os rendimentos da família não ultrapassarem estes 12 mil euros, a família pode candidatar-se. Exatamente, fazendo o mesmo processo, ligar para o seu comercializador de energia. Para ter acesso a isto, há só um pequeno requisito, que é a potência contratada não pode ser superior a 6.9 kVA. Claro. É um uso doméstico, então. Obviamente. Parece-lhe que o facto de haver vários, de haver concorrência no mercado de eletricidade, vamos beneficiar com isso, nós cidadãos? As tarifas irão, provavelmente, se ela é da concorrência, teoricamente, claro. Sim. Irá baixar. O mercado é diferente, há vários preços e nós podemos optar por aquilo que nos convém melhor, mediante as potências contratadas, por isso eu penso que sim. Depois há hábitos em casa que nós, por exemplo, podemos ter, por exemplo, não manter a luz acesa num espaço onde não está ninguém, numa divisão onde entretanto já toda a gente saiu, da cozinha ou da sala, não é? Exatamente. Usar as chamadas lâmpadas económicas. Sim, substituir as incandescentes pelas fluorescentes, que é as que nós chamamos economizadoras. Essas têm um potencial de redução de poupança muito, muito, muito bom. Quando desligamos, por exemplo, televisão ou computador, desligar efetivamente tudo? Sim, não deixar nada do que é stand-by, aquelas luzinhas ligadas. Porque tudo isso consome? Consome. Os carregadores dos telemóveis, muitas vezes as pessoas deixam-nos ligados à ficha, já o telemóvel carregou, já desligamos. Há muito tempo, pois. E fica ligado à ficha e isso está a consumir. O ideal nos equipamentos até é ligar vários a uma tripla, que tem aquele botãozinho para ligar e desligar. E nós, quando desligamos o botão, desligamos todos. Por exemplo, a televisão, o aparelho da TDT, o DVD. Se estiverem todos ligados a uma tripla, com esse botãozinho, nós, no final do dia, quando desligamos, desligamos tudo. Pronto, e nenhum deles fica a consumir. Claro. O ideal, pois. O mesmo acontece, por exemplo, no computador, a impressora, as colunas. Se estiver tudo ligado ao mesmo, desligamos, claro. E... Parecem todos pequenos cuidados, mas tudo isso somado no final do mês, claro, faz a diferença. Nós podemos conseguir poupanças entre 10% a 40%. Pois, só nesses pequenos cuidados. Só nessas pequenas atitudes. Pequenos aspectos. Não sei se há mais algum aspecto que queira ressaltar ou se o essencial já está dito. Eu penso que sim. É só dizer aqui que na parte dos equipamentos, ter preferência sempre para aqueles que têm uma classe de eficiência energética elevada, ou seja, o A, A+, A++ ou A++, porque eles até podem ter um custo inicial se calhar um bocadinho maior, mas depois vamos amortizar na conta da eletricidade. Exatamente. Pois, temos de ter cuidado eficientes. Quando vamos comprar eletrodomésticos, por exemplo. Exatamente, não é? Exatamente, sim. Eles têm uma etiquetazinha, estão identificados e é fácil perceber aqueles que são mais eficientes. Muito bem, pois agradecemos muito a sua colaboração neste programa. Aprender estes aspectos de eficiência energética são sempre importantes para todos os cidadãos e particularmente para os nossos jovens. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu. Até à próxima. FM Boa Nova. A norte-americana Melody Gardot editou 1 de junho o seu quarto disco de estúdio, Currency of Man, assim se chama o novo álbum. Cruza influências de jazz, blues e R&B. E marca o regresso da cantora e compositora após o disco The Absence, de 2012. Este novo disco irá ser apresentado em Portugal a 29 de julho no EDP Cool Jazz Fest. What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? You're gonna call while you're on your own. You built the bed you burned right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them clean on me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same you, they're gonna do the same. The same you, the same you, the same you, they're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill that the thrill is gone? Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through now. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you, the same to you. Ooh, love, Daniel traz-nos desta vez uma boa notícia no campo da saúde, que é a evolução da tecnologia da medicina. Pois, muitas vezes nós não nos apercebemos, e sobretudo vocês que são muito jovens, que a medicina evoluiu muito nos últimos anos. Evoluiu muito porque a tecnologia também avançou. Vou-vos recordar que, por exemplo, esta medicina moderna que nós agora conhecemos e a tecnologia são inseparáveis. A descoberta do raio-x, em 1895, possibilitou a observação dos órgãos internos do corpo. Isso facilitou o diagnóstico de fraturas ósseas, de cancro e de outras doenças. Pouco tempo depois, a invenção do primeiro eletrocardiógrafo, o aparelho que registra a atividade elétrica dos músculos do coração, possibilitou a monitorização de problemas cardíacos e, de certeza, tem evitado muitas mortes precoces. Em meados do século, catéteres, tubos ocos e finos que podem ser usados para drenar fluidos ou administrar medicamentos, foram inseridos no coração e no fígado. Muitos dos avanços ocorreram na área da investigação por imagem, permitindo aos médicos ver os órgãos sem abrir o corpo. As tecnologias incluem imagens por ultrassom, tomografia computadorizada, tomografia por emissão de positrons e ressonância magnética. Todos nós já usufruímos desta tecnologia em medicina. Quase de certeza que todos os meninos que aqui estão já fizeram ecografia, já fizeram ressonâncias, já fizeram eletrocardiogramas, raio-x então é algo ainda muito mais corriqueiro, quando temos uma suspeita de uma fratura, por exemplo. Não sei se vocês têm a noção de que esta evolução tecnológica, que é sobretudo do século XX, evidentemente, e do XXI, tem permitido não só dar-nos muito mais qualidade de vida, detectar doenças precocemente e evitar muitas mortes precoces. Sim, isso, porque hoje em dia também temos alguns tratamentos, sem ser aqueles que foram referidos, como o caso dos diabetes, que antes não havia. Vacinas, por exemplo. As próprias vacinas. Vocês têm consciência que esta tecnologia ao serviço da saúde tem poupado muitas vidas? Bastantes. Por exemplo, vocês sabem, é só olhar para os números. Nestes 40 anos, nós evoluímos ao nível da esperança média de vida de uma forma quase incrível, se nós olharmos para os números. Por exemplo, nós há 40 anos, éramos dos países com uma maior taxa de mortalidade infantil. Chegava a ser na ordem dos 30%. Portanto, e a esperança média de vida não ia muito além dos 55, 60 anos. Se pensarmos que temos a esperança média de vida agora a rondar os 80 anos, e são cada vez mais as pessoas que ultrapassam a barreira dos 80, e como vemos, ainda há pouco tempo falámos aqui do falecimento do realizador Manuel de Oliveira, que viveu de forma, como vocês viram, a realizar filmes até mesmo ao término da vida já, a passar os 100. Tudo isto tem sido possível graças a este avanço na medicina. Para nós, às vezes, quando falamos em medicina, pensamos só em doenças, mas, de facto, a evolução da medicina e da tecnologia tem-nos dado muitos anos de vida e tem-nos possibilitado viver melhor e viver mais, com mais qualidade. E também não é só cá em Portugal que notamos essa evolução, como também, por exemplo, Luxemburgo, a França. Claro. Também tem, neste caso, melhor condições do que nós. Exato, até porque esta tecnologia, normalmente os países colaboram uns com os outros e nós sabemos que se hoje estamos assim, de certeza que amanhã estaremos melhor e a evolução vai ser contínua. O que é excelente para nós, porque são boas notícias. É sinal que vamos viver com mais qualidade e mais tempo. Esperemos assim. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos às notícias do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital. Ciclo de palestras. De algumas reuniões ocorridas entre responsáveis da BLC3 e as delegadas das áreas disciplinares de Biologia, Geologia e Físico-Química, sempre com o objetivo de encontrar pontos de convergência que levassem à possibilidade de uma parceria, surgiu a possibilidade da realização de 3 palestras no âmbito da articulação de conteúdos entre as áreas disciplinar referidas e áreas de investigação que decorrem na BLC3. O ciclo de palestras destinou-se aos alunos do curso de Ciências e Tecnologias do 11º ano, turmas A, B e C, envolvendo as disciplinas de Biologia, Geologia e Físico-Química. A escola e o meio. Visita de estudo a Lisboa. Tendo como objetivos principais articular as aulas com a aplicação de conhecimentos em contextos reais e diferenciados e proporcionar novas experiências, os alunos dos cursos profissionais de restauração, variantes cozinha, pastelaria e restaurante-bar, realizaram uma visita de estudo a Lisboa nos dias 17 e 18 de abril. O périplo pela capital teve início no Largo de São Carlos, com a visita técnica ao restaurante Belcanto do chefe José Avilés. Seguiu-se uma visita ao Peixe em Lisboa, que decorreu no Pátio da Galé, onde foi possível assistir à final do Fish Gourmet Challenger, promovido pela Doca Pesca, para além da degustação de vários produtos gourmet. O primeiro dia da atividade terminou com uma visita técnica ao Hard Rock Café Lisboa. O segundo dia iniciou com uma visita ao renovado mercado de Campo de Ourique, onde, para além da venda dos produtos, é possível assistir à sua confecção por parte de chefes e degustá-los num espaço especialmente pensado para o efeito. À tarde foi preenchida com a visita técnica ao hotel e restaurante Fortaleza do Guincho, berço profissional de grande parte dos chefes de renome da atualidade. Nas deslocações pela capital foi ainda possível tomar contacto com vários espaços e monumentos, nomeadamente o Teatro Nacional de São Carlos e a casa onde nasceu Fernando Pessoa, o Terreiro do Paço, o Café Martinho da Arcada, o Arco e a Rua Augusta, o Elevador de Santa Justa, o Teatro Nacional de Dona Maria II, a Assembleia da República, o Chiado, a Brasileira e toda a zona de Belém. Também no passado dia 23 de abril teve outra visita, parece que as visitas este ano foram todas a Lisboa, não sei se houve aqui uma convergência. Teve lugar outra visita de estudo a Lisboa das turmas A, B, C e D do 12º ano, para visitar o Museu Coleção Berardo, o Centro Cultural de Belém e a Fundação José Saramago. Incluiu ainda um passeio pedonal pelo Terreiro do Paço, Chiado e Rossio. Tenho a impressão que quase metade da escola foi visitar este ano o Chiado, o Rossio e o Terreiro do Paço. Com esta visita pretendia-se a consolidação de conteúdos dos programas curriculares do 12º ano de História de Português. Foram professores dinamizadores Luís Filipe Turgal e Isaura Oliveira. Professores participantes Margarida Cid, Mário Pão Alvo, Maria José Silva e Ricardo Bichinho. O programa da visita foi cumprido integralmente, o comportamento dos alunos foi irrepreensível, cumpriram as normas e os horários determinados e revelaram grande colaboração e interesse em todos os momentos da visita. E este é um aspecto sempre que se deve exaltar quando os alunos o cumprem. FM Boa Nova. At Least For Now é o nome do álbum da estreia de Benjamin Clementine, por quem o público europeu parece estar a apaixonar-se. O inglês, com raízes no Ghana, foi descoberto nos corredores do metro de Paris e agora, aos 25 anos de idade, mostra-nos um registro único. Por cá, Vítor Blanciano, do público, chama-lhe a voz aristocrática que veio da rua. E destaca a sua gestualidade teatral e o fato de criar o seu tempo. João Lopes, no blog Sound and Vision, fala de uma voz tão cristalina quanto dramática. O artista vai estar em Lisboa, no Superbox Super Rock, no palco EDP, a 18 de julho. I held my breath on you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis, our token. You turn around, you march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way.